lança chamas. Lança chamas. Hard rock, heavy metal. A quente. Alô, boa tarde. Estamos para mais um lança-chamas até às 19 no FM Estéreo da Rádio Comercial, como vai sucedendo aos sábados. Infelizmente não é ainda hoje que poderemos dar-vos os resultados do passatempo, que vos oferece 5 cópias dos Iron Maiden e do álbum Peace of Mind. De qualquer modo, de 2 a 8 dias, esses resultados e o nome dos premiados não falhará. Entretanto, haverá já hoje notícias sobre o fan club de Hard Rock Heavy Metal a formar-se neste momento em Lisboa. Sons também para os Black Sabbath, um pouco em destaque, e o primeiro número de 2 que dedicaremos ao relembrar dos Blue Oyster Cult. Lança-chamas iniciais de hoje, emissão de António Sérgio, dedicatória ao HRHM, Crocus, do Ed Hunter, Eat the Rich e Screaming in the Night. We'll be right back. lança chamas couberam aos Crocus e a Headhunter as duas iniciais dos Eat the Rich e Screaming in the Night. Quinzenalmente, a revista Music Week faz um top inteiro chamado Heavy Metal e dedicado a singles e LPs, tops que vão aos 30 singles e aos 30 LPs. Na semana que agora terminou, estavam em evidência nos singles ainda Meatloaf com Midnight and the Lost and Found, os Mama's Boys, Too Little of You to Love, The History 12, um novo do hard rock, Robin George. E para espantar alguns dos mais exigentes amadores do hard rock heavy metal, nesta lista costumam aparecer inclusões que às vezes dão quase vontade de rir. Por exemplo, o Status Quo com Old Rag Blues integrado neste top, ou na semana anterior, ou na quinzena anterior, álbuns e grupos que muitos de vocês não conseguiriam considerar pertencentes a este grupo. É de qualquer modo mar de manha dos que fazem esta lista para conseguir incluir algum material que foge, como há 10 anos fugiam também os Awkwind ao rótulo simples de hard rock e não cabendo também em qualquer outra etiqueta. Um dos álbuns em franco destaca, além de Flick of the Switch, dos AC/DC, Built to Destroy, do Michael Schenker Group, é ainda Born Again. Trata-se do renovado para alguns Black Sabbath. Black Sabbath, o recente Born Again, de que destacámos para os ouvintes do lança-chamas Disturbing the Priest. Se houver tempo, haverá mais Born Again aqui nesta emissão de hoje. Estão, entretanto, praticamente apostos para arrancar o clube de fãs de Hard Rock Heavy Metal que, segundo os seus primeiros mentores, Paulo Gonçalves, Zé António, Jorge Ferreira e Gustavo Jorge de Lisboa, se chamará Purgatório do Heavy Metal. A sede na calçada Poço dos Mouros, 19, Reis do Chão Esquerdo, 1100, Lisboa. Repetimos, calçada Poço dos Mouros, 19, Reis do Chão Esquerdo, 1100, Lisboa. Telefone 843069. Podem contactar diretamente por correspondência, nesse caso não esquecendo um selo por dentro ou um postal pronto para a resposta, ou então por telefone. Os objetivos principais, como já tínhamos dito na primeira emissão do Lança Chamas, são troca, venda e compra, afinal também e sobretudo o contacto entre todos os que são fãs do hard rock heavy metal de todos os géneros possíveis. As trocas de material vão incidir, se possível, entre discos, cassetes, bobinas, vídeos, artigos, posters, fotos, enfim, toda aquela grande panóplia de variedade de artigos que vos poderão entusiasmar. Voltaremos aqui a falar mais vezes do Purgatório do Heavy Metal, o primeiro clube de fãs da hard rock heavy metal do nosso país. O Lança Chamas revela esta iniciativa sem qualquer interesse ligado ao mesmo clube, apenas o desejo de que vocês possam contactar mais uns entre os outros, mesmo neste pequeno canto português. Além dos Black Sabbath, novas ainda no lança-chamas antes do primeiro número dos Cults, são as Girls School, Play Dirty. City. quarteto Girls' School de regresso, álbum novo na Bronze, Play Dirty, a aparecer no nosso país daqui a alguns meses mais e já por aqui também no Lança Chamas, bem breve, próxima emissão se calhar, com mais alguma atenção. Uma produção para as Girls' School de dois célebres dos Slades. Somos a dor, o aço, conspiradores da arma branca. Era esta a primeira verdadeira declaração de fins e princípios do estranho grupo Blue Waistcoat. E é esta também a primeira de duas emissões do Lança-Chamas dedicado ao grande cult norte-americano. Campus da Universidade de Stony Brook, New York, eles começam como The Cows. O manager Speed Freak, chamado Sandy Pearlman, seria instrumental no resto da história, desde mudar o nome para Soft White Underbelly, a conseguir uma primeira parte com os Jethro Tull em 69 no Fillmore East. Até aí eles tinham já reunido os principais craques necessários, como o passador de anfetaminas Eric Bloom, Alan Lanier, Richard Meltzer, Donald Reiser e Albert Boucher. Os Blue Oyster Cult usaram então um jogo de anagramas para conseguir o seu título, e isto através do nome da cerveja Cully Stout. Bill Golic, um motorista de táxi, iria criar o símbolo do esqueleto, uma cruz de origem grega que significava o caos e que os alquimistas do século XII usavam para indicar metais raros. A cruz do esqueleto invertida designava, entretanto, Saturno, influência nefasta e destrutiva nas obras do homem. O símbolo aos textos e ao ambiente musical vai criar-se um erro de interpretação público a que o grupo não liga de início, apesar do erro querer dizer nazismo. Anos depois foi um trabalhão para convencerem fosse quem fosse de que Blue Oyster Cult usava estética e ideologia como coisas bem separadas. Forma sangrenta. O rock de que se fala é uma fascinante palpitação destrutiva e exaltante, traço de união entre o desejo e o poder. Um grupo embrenhado no misticismo, na tecnologia, na ficção científica. Em 1972, os Blue Oyster Cult gravam o seu primeiro LP, que carregava exatamente o título do grupo. Em 73, o brutal e grande Tyranny and Mutation, onde se descobrem as primeiras grandes revelações instrumentais, como o febril guitarrista Donald Reser ou a refinada dupla rítmica dos manos Bouchard. É a altura em que os Blue Oyster Cult arriscam profecias de um tempo novo, de tiranos e mutantes, de luz artificial, metal e satanismo. Em 1974, Secret Treaties joga menos na ficção, mais numa relação entre o rock e a política, dois elementos tratados como de uma mesma ilusão. As críticas começaram a ser duras demais entre 72 e 75, à altura do duplo ao vivo On Your Feet and On Your Knees, de que temos estado a utilizar material. O próximo de originais refletiria essa preocupação de fugirem à redoma da banda seita. Surge Agents of Fortune, uma ficção mais defensável, por mais afastada dos humanos, mais refugiada no distante cósmico. O ar de radical mudava para soluções sonoras mais subtis. 77 continua-se com Spectres e 78 com mais um ao vivo, Some Enchanted Evening. Or on your knees. Here they are, the amazing Blue Oyster Cult. Lança Chamas, FM Estéreo do Comercial, 18-19 aos sábados. Foi o primeiro de dois números que dedicaremos aos Blue Oyster Cult. Paulo Gonçalves, Zé António, Jorge Ferreira e Gustavo Jorge acabaram de criar, ou começaram agora mesmo a criar, um clube de fãs de hard rock heavy metal chamado Purgatório do Heavy Metal. Sede na calçada Poço dos Mouros, número 19, Rés do Chão Esquerdo, 1100 em Lisboa, telefone 843069. Contactos diretos por correspondência com selo ou postal para resposta ou por telefone. Objetivo principal, contacto, troca, venda e compra de material relativo a hard rock, heavy metal. Contactos possíveis em todas as línguas latinas, francês e inglês também. E o que se verá mais adiante. Mais notícias para breve, aqui no Lança Chamas sobre o Purgatório do Heavy Metal. Chegando próximo das finais deste Lança-Chamas de sábado 12 de novembro. Sem falta, na próxima emissão de 19, os resultados do passatempo com os álbuns dos Maiden. Dan Flapper, daqui passaram o álbum que venceu o mercado norte-americano, Pyromania, Rock of Ages. E para o adeus, ficam desde já as nossas boas tardes, bom Hard Rock Heavy Metal, o resto para os Black Sabbath, Born Again. Black Sabbath e Born Again, no final do Lança Chamas de hoje.